Salvador, é o TAM 3601? TAM 3601, copia 360 para Congonhas? Sim, senhor. Ok, TAM 3601 autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, primeira aerovia Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola a cabeceira 10, com curva à direita, na subida da El Leda Bridge, o transponder é 5043 e o controle opera em 120.8, corteja. 360 São Paulo, Congonhas, Upper Zulu 16, DHZ, após o plano de voo, conforme. A regulada 10 da El Leda Bridge, 5043 no transponder, 1208, o TAM 3601. TAM 3601, correto, cotejamento, chame para o acionamento no portão 9. Então, ali, então. estacionamento 09. Tá 3601, está autorizado por estacionamento no 09, o altímetro marca 1014, chame para o táxi. Por estacionamento 1014, 3601. Bom dia, Oceaner 6251 com a informação Foxtrot, autorização Guarulhos, quando possível. Bom dia, Oceaner 6251, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue direto para a posição Trive e após conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge. Transponder é 5054 e o controle opera em 120.8. Cortejo. Oxa 6251, autorizado São Paulo, Guarulhos, 5360, via Abra Zulu 16, após direto Trive, decolada 10, curva direita da Euleda, Trive 5054 no transponder 1208. É o controle de Salvador, Oxa 6251. Oxené 6251, correto cotejamento, chame para o acionamento. Chamarei Oxené 6251, informação na posição 11. Correta 3601 para o táxi com 160 no POB, alternando o galeão com 4 horas. Está livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa. O altímetro permanece 1014, chame pronto para a decolagem no ponto de espera. Pátio de Alfa 1014, 3601. Tamaki X-Ray Alpha, bom dia, prossiga. Bom dia, o X-Ray Alpha na posição meia dúzia do Pax 1, pede autorização para giro de motores em marcha lenta por 5 minutos, já coordenado com a infraero. Ok, estou ciente do giro em marcha lenta por 5 minutos. Por gentileza, Mike X-Ray Alpha, reporte ao término do procedimento, ok? Alpha reportará no término.